mãozinhas pra cima, se joga lá na Bahia. Eu levantei as mãozinhas do sol. Eu vou girar, girar só. Eu coloquei as mãozinhas pra cima, se joga lá na Bahia. Eu levantei as mãozinhas do sol. Vou girar, girar só. Eu coloquei as mãozinhas pra cima, se joga lá na Bahia. Eu levantei as mãozinhas do sol. Eu vou girar, girar só. Eu coloquei as mãozinhas pra cima, se joga lá na Bahia. Eu levantei as mãozinhas do sol. Eu vou girar, girar só. Vem samba, neném, que o terra samba faz bem. Vem samba, neném, quebra! Que o terra samba faz bem. Vem samba, neném, que o terra samba faz bem. Vem samba, neném, que o terra samba faz bem. Eu te quero feliz demais, oh, oh. Eu te quero feliz demais, oh, oh. E bote a mão na cintura, hey. Ai, ai. Passe a mão no cabelo. Bote a mão no joelho. Bote a mão no ombro. E o dedinho na boca aqui, ó. E as duas mãos em cima batendo na palma da mão, Brasil! Domingo! Deu um grito de alegria. Bem devagar, bem devagar. Você pode sambar bem devagar. Esse samba é de Deusa, samba Tereza. Esse samba é de Tina, samba Cristina. Esse samba é de Buda, samba Raimunda. Deu um grito de alegria, oh. As mãozinhas pra cima, pro lado e pro outro e começa a gritar. As mãozinhas pra cima, pro lado e pro outro e começa a gritar. As mãozinhas pra cima, pro lado e pro outro e começa a gritar. As mãozinhas pra cima, pro lado e pro outro e começa a gritar. Eu coloquei as mãozinhas pra cima, se joga lá na Bahia. Eu levantei as mãozinhas e só. Eu vou girar, girar só. Eu coloquei as mãozinhas pra cima, se joga lá na Bahia. Eu levantei as mãozinhas e só. E bote a mão na cintura. Ai, ai. Passe a mão no cabelo. Ai, ai. Bote a mão no joelho. Ai, ai. Bote a mão no ombro. Ai, ai. Agora o dedinho bem safado na boca aqui, ó. Ai. Batendo na palma da mão, Brasil! Comigo! Deu um grito de alegria, uou! Deu um grito de alegria, uou! As mãozinhas pra cima, pro lado e pro outro e começa a gritar. As mãozinhas pra cima, pro lado e pro outro e começa a gritar. As mãozinhas pra cima, pro lado e pro outro e começa a gritar. As mãozinhas pra cima, pro lado e pro outro e começa a gritar. As mãozinhas pra cima, pro lado e pro outro, e comece a cantar.